774, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, 274. Xanair 6212 no solo 39, livre direita, solo 1219. Zero direita, solo 219, 6212. Azul 4959, serviço H encerrado, está afastado agora a sudoeste do Rio de Salvador a 55 milhas, mantendo nível de voo 140, chame dentro, frequência 2L1, bom voo. Azul 774, depois aos 40, chame o controle 2008. Controle 208, 2774. Boa noite, Azul 2774, cruza 2300, Coral 9. Azul 2774, contato radar na decolagem, sobe viatura Coral no Alfa, nível 180. Após 2 milhas, está autorizado direto. Direto Coral. Sobe para 180, via Coral no Alfa, porém após 2 mil, autorizado direto Coral 2774. muito boa noite, Coach Cargo 9973, Ponte Espera da 10, pronto para decolagem. Ciente, Coach Cargo 9973, autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado a alinhar e manter pista 10, Coach 9973. Cargo 9973, autorizado a decolar, 150 graus, 069. Autorizado a decolar de posição no 0, continuar o 9973. Autorizado a prod, Raíra. Raíra, pro 2774. Boa noite, coach. Boa. Controle Salvador, boa noite, coach Cargo 9973, decolado, coisa 2000. Coach Cargo 9973, contatada na decolagem, suba para o vídeo 360, saída Arbor 1, autorizado na Alexa. Autorizado para presente, Elefa 360 acendendo, continuando na 73. Santo 305, autorizado decolar, pista 10, 960 graus, 069. Minha decolada 10, Santo 3305. 354, essa é a identificação, autorizada a chegada do 91, no voo na Fuji TAP, Delta para Minas 2050, ajuste na 017. Decolou 49, chama o controle de Salvador, 120 decimal 8. Salvador 208, boa noite, 3305. Boa. Noite, Salvador 3305, Fuca, assumindo 330. São 3305, contato a barra do colágeno, se botar o número de voo 330, sai da Fuca. Subindo 330, conforme 3305. Vai manter, Sideral 9979. Vai manter, 79, Sideral. Descargo 9973, chama o centro de ficha na frequência 1288, alternando 2060. Recife 288, 260, alternando com o último 973. Cidade de Maracaju, 3305, Salvador. Cidade de Utilização do Centro Edifício, 3305. Obrigado. Sideral 9979, autorizado, decolar, pista 1-0, 1-5-0, grau 049. Viva decolagem, pista 1-0, Sideral 9979. Geral 9979, decolou 5-2, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. 208, boa noite. Neucas. General 9979, contato Ana Decolagem, se depara no vídeo 320, sai da Sandra, é no autorizador Arleda. Saída São Ronaldo, está autorizado, posição? Autorizado no vídeo, General 9979. Leda para o 320, General 9979. Lula 354, autorizado final do procedimento da Secretaria Pistão 0, vista para 2.000 pés, o ajuste no 0.7 e a porta contabilidade. 2.000 pés, 1.0.7, ajuste, descendo para 2.000, reportar estabilizado, Lula 354. Papel 305, chama o centro Recife, na frequência 1285, até 9545. 2585, boa noite, Papel 305. Bono 098, acione identificação, autorizada a chegada do mais de uma, deixa para o nível 050, ajuste no 097. 4738, boa noite, cruzado aliás e manter esse tipo de lugar. Asma 100, 1-0, 4738. 4, sala 04, mantém essa frequência. Táxi autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, 4, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, Alfa, 4, Romeu. Autorizado 4738, Lear, e decolar 140 graus, aumento de 9, 17 contigo. 17, iniciar, dá 1 0, 4738. 3600, acendo a identificação, e a chegada do anel de 1, desse para o número de 2060, ajuste na 017. Quadro 05, controle agora, 120, esse com 8, mulher. Obrigado, uma bola aí, tá? 4738. 4738, contato com a Lerna do Colégio, se prepara a linha de voo 390, saiu da Memo, após 2000 pés autorizado voar na pré de cópita. Após 2000 voa cópita, tipo, tá? 4738, muito obrigado. Gol 1098, autorizado, final do procedimento é o LSX-8, pista 90, desce para 2, meu pé, e ajuste 097, reporte quanto está virado. Vou falar, por favor. Houston 3600, isso para 4000 pés, ajuste na 097. Com 6258 acima de identificação, eu vi a chegada da Bomé de Uno, desce para o nível de 0050, ajuste no 017. direto pro voo no Zalando. Oi? 150-0-629-17 por autorizado, check aí. Aprovado. Chama 258, autorizada descida para 3610, ajuste na 017. Chama 017, libera a pista direita, mantém sua frequência, táxi autorizado Alfa, reporte antes da táxi sujo de LED. Táxi, frequência Alfa, reportagem sujo de LED. Por favor, muito boa noite, Chanel 6229, ponto de espera do 10. Boa noite, Xenia 224, autorizando a linha decolar 70, Netuno 60 graus, 049, altíssimo 017. Autorizado a linha decolar da 10, Xenia 098, esquerda de LED, portão 02. Esquerda de LED, 02. 6258, trafico 6 na posição de 1 hora, 8 milhas, com graus de Giana 409, em redução reduza para 1709. 3600, boa noite, tráfego avistado, cheque 3 pouso, vento 15 graus, 1049, pista 10, pouso atualizado, 950, 17. Faixa travada, livre pouso 3-6-2-5-8, complete nosso procedimento na torre, nessa correção 1-9-8-5-9-5. Aguarde, pistola 0 livre, vento 160 graus 049, saltinho 107. Aguarde autorização para o curso. Tornando assim, 81 euros de óleo, oxigênio 1900. Combustível para a próxima etapa, eu já tenho aqui, é 5990. Atenção. 3600, solo 24. Mantenha essa frequência, táxi autorizado Alfa Juliette, partiu no portão 5. Alfa Juliette, 1 no portão 5, tá 3600. Puxa na minha 258, vento no 50 graus, 049, ativo no 017. Foi autorizado, cheque bem. 8, Lucelos 27, táxi autorizado à direita via Foxtrot, Alfa, Juliet, parte 1, portão 7. Foxtrot, Alfa Juliet, portão 1, portão 7, 62. É, parte 1, portão 7. Parte 1, portão 7, 62, 62. 3600, confirmo, costa esquerda, Juliette, portão 05. Esquerda 05, tá 3600, boa Passageiro 2224, acena identificação, autorizada a chegada do NOD 1 para o sequenciamento, vetoração radar, curva esquerda na prova 70, limitado pelo localizador, reporte quando no portão da lista. Centro, curva esquerda na prova 070, limitado pelo localizador, reporte da lista, passageiro 2224. Como 27, reautorizada a descida, desse mantém o nível de voo 180, voo na Prodi TAP para a chegada do NED 1, ajuste Salvador 1017. Desça para o nível de voo 050, ajuste no 017. 050, nível de voo, parceria 2224. Descido, Oceanero 6224. Oceanero 6224, aguarde para a descida. Oceanero 6224, afastar de Salvador 53 milhas nordeste, serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 190, chama controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 120, obrigado, Felipe. Boa noite, bom trabalho. Aviso 5M27, deixa para 4 mil pés e ajuste no 017. Acena identificação, via chegada do NED 1, desça para o nível de 060 e ajuste no 017. São 3398, acena identificação, via chegada do NED 1, desça para o nível de 070, o ajuste em Salvador no 017, reduz a velocidade de 2509. 5127, autorizado a raiz, número 1 na próxima. Q074, acima de identificação do chegada do MED 1, desse para o nível de voo 080, o ajuste na 097. Autorizada para o Edituna, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento da sua pista 60, repete com estabilidade. Toda autorizada para o procedimento da sua pista 334, ação de identificação, via chegada do Bolé de Una, desça para o nível de 090, ajuste na 097.